caindo a noite de chevette. Luzes refletem no espelho e eu me sinto leve. Solteiro e perigoso, é assim que elas conhecem. Mas eu não esqueço um certo alguém. É na madruga que aparecem todas aquelas que nunca te esquecem. Cabeça.